Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, estamos a 1 de março de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte. Estou aqui para lhe fazer companhia até bem perto das 21 horas. E tal como lhe prometi na edição passada do musical de terça-feira, hoje vamos dedicar novamente os 30 minutos do nosso espaço radiofónico à música romena. E vamos iniciar com Babi Minune e Danisa. O tema que lhe trago dá pelo nome de Inca Mai Sint Parfumul. Ou melhor dizendo, Inca Mai Sint Parfumul. É esta a primeira melodia que vai o ouvinte poder escutar, ficando, claro, está na nossa companhia. Logo depois, Nicoletta Guta, Il Bire, uma música, enfim, sabem que é interessante esta Nicoletta Guta, porque há um intérprete de grande renome na Roménia, que é o Nicolae Guta, e que por vezes pode gerar alguma perturbação, porque nestes dois nomes tão idênticos é uma informação que eu próprio tenho tentado descortinar, mas até hoje não consegui. De todas formas, fica esta nota para que são nomes diferentes, de intérpretes distintamente diferentes. Nicolai e Nicoletta não são a mesma personagem, aliás, não são a mesma pessoa, nem por sombras, são vozes totalmente distintas. Tal como Cláudia Guta, que também não sei exatamente se pertence ou não a Nicolai, mas são três nomes que efetivamente dão nas vistas Nicolai, Nicoletta e Cláudia Guta. Mas hoje não vamos ouvir nem Nicolai nem Cláudia, vamos ficar-nos por Nicoletta Guta, que nos traz então Il Bire. Antes ainda, e mesmo para iniciar musicalmente a edição de hoje do Musicália, Babi Minune e Denisa com Inca Mai Sint Parfumul. Inca Mai Sint Parfumul tău, cât în și acum în jurul meu. Mi-ai lăsat în casa mea zâmbetul cald din poza ta. Inca Mai Sint Parfumul tău, cât în și acum în jurul meu. Tu ai lăsat în casa mea zâmbetul cald. Thank you. nunca mais se par com o tão. Eu te já como um juro meu. Me lança em casa meu. Se me tu local te imposata. Nunca mais se par com o tão. Eu te já como um juro meu. Tu é lança em casa meu. Se me tu local te imposata. ACM, que vai poder ouvir agora nesta edição do Musicália dedicada à música romena. A segunda de duas edições dedicada então à música romena. Os ACM com Chef the Chef. Adi Deravantia, a música que vamos ouvir deste grupo, dá pelo nome de Bo di Superare. Uma música mexida também, aliás, estas músicas que aqui ouvimos são mexidas. E então vamos ficar com estes dois temas dos ACM e de Adi de la Valtia. Vamos ouvir daqui a pouco. Eu volto para as despedidas. Thank you.

assim, caros ouvintes, que chegamos ao final de mais uma edição do Musicália. Vamos agora ficar com dois nomes da música romena, os dois últimos desta edição. Vamos ficar com Alex, um jovem que... Bem, eu poderia dizer que esteve em ascensão, mas na Roménia não é tão fácil como nos outros países. A Roménia é um país em que quer a ascensão, quer a queda, são muito fáceis. Mais a queda do que a ascensão, naturalmente, mas são ambas fáceis. E, portanto, dizer que Alex está em ascensão é delicado, não é propriamente muito, muito certo. Ainda assim vamos ouvir Si Contesa Animi, uma música que foi gravada no ano de 2004. Vamos logo depois ficar com Florin Pest e Nelutu de Labrazov, o tema Eu Iti Dal Zilele Mele. São os dois temas que vão fechar a edição de hoje do Musicália. Eu volto amanhã às 8h30 da noite para mais um programa. Fique bem, já a seguir José Manuel Rasteiro atrás de JMR. Fique bem, até amanhã. Diz que bate a chave morta.